cada um de nós. Elcio Veloso comanda todos os sábados aqui na Cacique, das 7 às 8h30 da noite. Só saudade. São momentos em que você retorna a um passado não muito distante, revivendo as músicas que marcaram época. Todos os sábados, das 7 às 8h30 da noite, Elcio Veloso apresenta Só Saudade, pra você recordar. Quando eu te conheci, meu bem. ZYK673, Rádio Cacique de Taubaté Limitada, onda média, 1160 kHz. Utilidade pública, música e informação. A melhor programação do Vale. Cacique, uma das emissoras coligadas. Uma empresa do grupo Ulisses Ferreira Júnior, transmitindo de Taubaté. Eu sou o rádio. Dom mais precioso com que Deus dotou a humanidade. É impossível conceder outra arte ou ciência tão maravilhosa e de tanta utilidade para o mundo civilizado igual ao rádio. É um verdadeiro monumento ao gênero humano. YK673, Rádio Cacique de Taubaté Limitada. Onda média, 1160 kHz. Música, notícia, utilidade pública. A melhor programação do Vale. Cacique, uma das emissoras coligadas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens de Deus.